Cláudia Empréstimos informa. Beneficiários do BPC Loas, o crédito mais barato do mercado está de volta. O empréstimo consignado voltou e a Cláudia tem as melhores ofertas para você. Aposentados e pensionistas, Loas ou Amparo Social, tire seus sonhos do papel e realize agora. A Cláudia Empréstimos tem a menor taxa de juros da região e um atendimento especial que todos já conhecem. E você que já tem empréstimo e tá precisando de mais dinheiro, a Cláudia Empréstimos compra suas dívidas, diminui as taxas de juros e ainda libera mais dinheiro para você. Trabalhamos com os melhores bancos, fazemos refinanciamentos, antecipação de FGTS e o empréstimo pela fatura de energia. É muita vantagem em uma loja só. Entre em contato com nossas consultoras de crédito e solicite seu crédito. Precisou de dinheiro? Conta com a Cláudia. Lojas em Senador Pompeu e Milhã. Ou ligue DDD 88 99709 4341, que vamos até você. Cláudia Empréstimos. Entretenimento, notícia, música, promoções, participação do ouvinte. Tudo isso e muito mais é aqui na sua rádio. 88.9. Estamos de volta. Show da manhã. Show da manhã. Show da manhã. No início. Horóscopo do dia. Horóscopo do dia. Olha, 9:29, 9:29, estamos de volta trazendo para você previsões astrológicas para quem é do signo de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Atenção, leoninos, você que nasceu de 23 de julho a 22 de agosto. Relação íntima, parcerias e associações ganharão uma dose maior de entusiasmo nesta semana. Aproveite a lua cheia para intensificar o amor, resolver assuntos do coração e iniciar relacionamentos motivadores. Fique de olho numa oportunidade de crescimento profissional e financeiro. Seus caminhos estarão iluminados. Comece um novo ciclo e alavanque a carreira. Virgem, para você que nasceu de 23 de agosto a 22 de setembro, a semana trará sucesso e motivação no trabalho, com Mercúrio e Marte em seu signo. Espere por conquistas relevantes e mais mobilidade. As relações serão desafiadoras neste período. Não alimente fantasias negativas. Você contará com grande prestígio, atitude e coragem para vencer obstáculos. Supere os medos e aumente a exposição, poder de influência em alta. Libra, para você que nasceu de 23 de setembro a 22 de outubro. Aproveite esta semana para explorar seus talentos, criar projetos e conquistar novos espaços. A lua cheia destacará o poder pessoal e sua liderança na equipe, além de iluminar caminhos de desenvolvimento. Mudanças serão positivas nesta fase. Valerá também fazer terapia e se fortalecer interiormente. Aprofunde amizades e resolva assuntos do coração. Amor em alta. Escorpião, para você que nasceu de 23 de outubro a 21 de novembro. Dê atenção à família e fortaleça as bases afetivas. A semana anuncia fortes emoções, reencontros e revelações do passado. Ouça lindas histórias, conte as suas e encontre as peças que faltavam no quebra-cabeça do seu percurso de vida. Algo maior se desenhará para o futuro. Elimine antigas pendências e planeje o próximo passo na evolução da carreira. Sucesso. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo previsões para você do signo de Sagitário, Capricórnio, Aquários e Peixes. Show da manhã, amanhã mais feliz. Comunicando, Socorro Faria. Pois é, às 9 horas e 32 minutos, show da manhã, a sua manhã muito mais feliz. E olha, vou pra falar para você do Dr. Jorge Villanova, trazer para você o atendimento do Dr. Jorge Villanova na clínica Espaço Saúde. Dr. Jorge Villanova, médico traumatologista e ortopedista, vai estar atendendo na clínica Espaço Saúde dia 15 de agosto às 14 horas, viu gente? Dia 15 de agosto às 14 horas. O Dr. Jorge Villanova trata das doenças da coluna, joelhos, ombros, artrose, tendinite, bucite, fibromialgia, osteoporose e demais doenças ortopédicas. Também trata das dores pós-chikungunya, realiza infiltrações nos ombros e joelhos. Você agenda a sua consulta pelo 889-9904-8706. 889-9904-8706, atende na clínica Espaço Saúde, na rua Benigno Bezerra, clínica da Scarlett, no centro de Milhã. Dr. Jorge Villanova, médico ortopedista e traumatologista. Vou falar para você também do frigorífico Santo Antônio, onde você tem a melhor carne da cidade, com os melhores preços, localizado ali no Mercado Novo de Milhã. Você tem o quilo do bife, tem a carne moída, tem a costela de boi, tem o bife de fígado, tem a mão de vaca, tem a panelada, tudo isso ali no Mercado Novo de Milhã, no centro. A organização é do Ailson e da Meire. E você que quer vender ou trocar uma novilha mojada, uma vaca de bezerro novo, é só procurar o Ailson no frigorífico Santo Antônio, no centro de Milhã, ali no Mercado Novo, que o Ailson negocia com você. Com certeza você não vai se arrepender, tá bom? Frigorífico Santo Antônio, organização Ailson Meire. AgroCenter, na AgroCenter de Milhã, você tem tudo para o homem do campo, produtos para queijaria, pet shop com banho e tosa, tudo em rações, medicamentos veterinários, novidades para incrementar no dia a dia do seu pet e veterinário disponível às quartas-feiras ali na AgroCenter, na rua Gervásio Moreira, no bairro Caixa d'Água. Tem a organização do Maírton Ferreira. Lembrar também a você que a Casa de Frutas Ana Clara tem frutas, verduras, legumes com qualidade todos os dias ali na rua Prefeito Azimiro de Oliveira, ao lado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Tem a organização do Antônio Martins e da Monquinha. Falar para você também de Global Ótica, onde você encontra óculos esporte, relógio, óculos de grau, armações e lentes para óculos de grau adulto e infantil das melhores marcas, lentes para óculos de grau, lentes de contato, preços especiais, prazo esticado e o mais completo diagnóstico da sua visão ali na rua Dr. Wilson Pinheiro, no centro de Milhã. Global Ótica, globalizando a sua visão. E falar também para você da Zarb, a Zarb que está aí com muitas novidades para você em calçados, ofertas, promoções na temporada de férias. Em hoje, último dia do mês de julho, ainda está valendo as promoções e as ofertas na Zarb. Você vai encontrar calçados com 50% de desconto. Rasteirinha, plataforma digital, aliás, rasteirinha, plataforma e Anabela. E você ainda parcela em 10 vezes no cartão de crédito sem juros. Passe lá e confira ali na Avenida Dr. Wilson Pinheiro, no centro de Milhã, de frente à Moveletro. Tem a organização da minha amiga Jovina Braz. Agora 9 horas e 36 minutos, vou falar também para você do Supermercado Lopes. Supermercado Lopes que está aí com uma super oferta no botijão de gás. E tem sorteio, viu? Aliás, sorteio que vai acontecer dia 12 de agosto no Supermercado Lopes. Para você participar, basta você comprar acima de R$50. Nas compras acima de R$50, você concorre a um Vale Gás, gente. Esse sorteio do Vale Gás acontece dia 12 de agosto. Tá aí. Sorteio nas compras acima de R$50, você concorre a um Vale Gás. Sorteio dia 12 de agosto. Para maiores informações, você liga para o 889-9997-8810. Supermercado Lopes, ali na rua Maria Eufrásia, no centro de Milhão. Milhan, há 49 anos adentrando os lares milhanenses. Agora 9 horas e 37 minutos. Vamos ver quem está com a gente? Ligue 88 99 862 7319 e peça a sua música. Minha amiga Socorro no Jatobá, bom dia. Bom dia, Socorro Farias. Aqui é a Socorro do sítio Jatobá, aqui no Genipapeiro. Socorro, gostaria de ouvir e oferecer uma música. Eu acho que é com catuaba com amendoim, é Sarga de um Vaqueiro. E também, se for possível, Regis Danese, Entra na Minha Casa. Oferecer aqui pro seu Veronia, Dona Elielda, Luiz Silvia Loura no sítio São Jorge, pro Chico, meu marido, e para você aí da rádio. Deus te dê um bom dia, um abençoado começo de semana para nós todos. Para você também, minha amiga Socorro. Alô, Jatobá, alô, Gene Papeiro, bom dia. Grande abraço aí para minha amiga Lu, da Lu Story. 9 horas e 38 minutos e a gente traz catuaba com amendoim, Saga de um Vaqueiro, 9h38, bom dia.